Em cada geração há um escolhido. Ela luta para pegar os vampiros e combater as forças do mal. Ela é a Caça-Vampiros. Bem-vindo à Boca do Inferno. Segunda parte. Versão brasileira, Herbert Richards. Xander! Xander, você está bem? Cara, alguém me acertou. Cadê o Jesse? Eu não sei, cercaram a gente. Aquela garota pegou ele e foram pra embora. Onde? Eu não sei. O mundo é mais antigo do que qualquer um de vocês imagina. Contrário à mitologia popular, não começou como um paraíso. Por infinitas eternidades, demônios caminharam sobre a Terra. Eles a tornaram sua casa, seu inferno. Mas com o tempo perderam seu poder sobre a realidade. E o caminho foi aberto para animais mortais, para o homem. Tudo o que resta dos antigos são vestígios, certas mágicas, certas criaturas. E vampiros. Tá certo. É aí que o negócio tá pegando. Porque a gente tá falando sobre vampiros. A gente tá tendo uma conversa sobre vampiros. Não foi o que vimos ontem à noite? Não. Não, aqueles não eram vampiros. Eles só precisavam de uma plástica. Ou talvez estivessem com raiva. Pode ter sido raiva. E aquele que virou poeira? Só foi um efeito da luz. Foi isso que eu disse quando eu vi um vampiro pela primeira vez. Bom, depois de ter gritado bastante... Ah, eu preciso me sentar. Já está sentada. Ah, bom para mim. Então vampiros são demônios. Os livros dizem que o último demônio a deixar essa realidade alimentava-se de um humano, misturava os seus sangues. Ele era uma forma humana possuída, infestada pela alma do demônio. Ele mordia outro e assim caminhavam sobre a terra, alimentando-se, matando alguns, misturando seu sangue para criar mais de sua raça. Esperando que os animais morressem e os antigos retornassem. Anda. Este é para mim? Uma oferenda, mestre. Ele é um dos bons. Seu sangue é puro. Você provou? Eu sou seu cão fiel. E me traz sobras. Eu não pretendia. Esperei. Durante 3 longos anos, eu esperei. Enquanto vocês saíam e voltavam, fiquei preso aqui. Aqui nesta casa de adoração. Minha ascensão está quase chegando. Reze para que, ao acontecer, eu esteja de bom humor. Mestre, perdoe-me. Tínhamos mais oferendas, mas houve problemas. Uma garota. Havia uma garota. Ela lutava bem e conhecia nossa raça. É bem possível que ela seja... a caçadora. E isso seria o quê? Desde que existem os vampiros, tem havido a caçadora. Uma moça em todo o mundo, a escolhida. Ele adora contar essa parte. Tudo bem. A caçadora caça os vampiros. Buffy é uma caçadora, não contem a ninguém. É o que precisam saber sobre vampiros. Falta uma coisa. Como é que eu vou matá-lo? Você não. Eu mato. Bom, o Jesse é meu. O Jesse é minha responsabilidade. Eu deixei que ele fosse levado. Não é verdade. Se não tivesse aparecido, teriam levado a gente também. Alguém se importa se eu desmaiar? Respira. Respira. Respira. Olha, aquele grandão, o Luke, falou sobre uma oferenda para o mestre. Eu não sei o que é ou quem, mas se não estavam se alimentando, então o Jesse pode estar vivo. E eu vou encontrá-lo. Gente, pode ser uma pergunta idiota, mas não deveríamos chamar a polícia. É, e eles iam acreditar em nós. Bem, não precisamos dizer vampiros, mas poderíamos dizer que tem um homem perverso. Não resolveriam nem que aparecessem. Eles só usam armas. Não faz ideia para onde levaram o Jesse? Eu olhei, mas assim que se aproximaram do cemitério, eles... vum! Podem voar, é? Podem dirigir. Ah. Eu não me lembro de ter ouvido um carro. Vamos usar a intuição. Vamos dizer que foram para o subterrâneo. Os vampiros adoram a rede de esgoto. Chegam a qualquer lugar na cidade sem ver a luz do sol. Mas eu não vi nenhum acesso por lá. Tem um túnel de eletricidade que percorre a cidade toda. É, um mapa do sistema de túneis poderia indicar lugar de encontro. Eu acho que precisamos ir até a prefeitura. Mas nós não temos tanto tempo. Peraí. Pode haver uma outra maneira. Uma caçadora. Você tem alguma prova? Só que ela lutou comigo e ainda vive. Ah, é quase prova suficiente. Nem posso me lembrar da última vez que aconteceu. 1843, Madrid. Ele me pegou dormindo. Ela não poderá interferir com a colheita. Não deixarei que isso aconteça. Não se preocupe com isso. Acredito que ela virá até nós. Temos algo que ela quer. Se ela for uma caçadora... e este garoto viver, ela tentará salvá-lo. Pensei em você apenas como uma refeição, rapaz. Meus parabéns, acabou de ser promovido a isca. Tá aqui. Isso passa sob o cemitério. Mas não vejo nenhum acesso. Então, todo o planejamento da cidade é aberto ao público. É, bem, de certo modo. Eu descobri sem querer quando eu acidentalmente entrei no sistema de segurança da Câmara dos Vereadores. Eles levaram alguém. Não tem nada e é inútil. Está sendo rígida demais consigo. Foi você que me disse que eu não estava preparada. E eu não acreditei. Eu pensei que eu estava por cima e aquele monstro, o Luke, apareceu do nada. O que foi? Ele não saiu do nada. Ele surgiu atrás de mim. Eu estava de frente para a entrada. Ele veio por trás de mim. Ele não me seguiu quando eu saí. O acesso aos túneis é no mausoléu. A garota deve ter voltado com o Jesse depois que eu saí. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Então qual é o plano? Vamos logo, né? Não temos um nós, tá? Eu sou a caçadora e não você. Sabia que ia jogar isso na minha cara. Xander, isso é muito perigoso. Tá. Então eu não sirvo. É, tudo bem. Eu não sirvo pra nada mesmo. Buffy, eu não estou ansiosa pra voltar pra aquele lugar escuro, cheio de monstros. Mas eu quero ajudar. Eu preciso. Então me ajude. Estou pesquisando este caso da colheita. Parece ser algum tipo de massacre pré-programado, rios de sangue, inferno na Terra. Nada atraente. Mas eu estou meio confusa sobre os detalhes. Pode ser que consiga obter informações dessa maldita máquina. Eu estou agindo muito friamente, não é? Bem-vindo ao novo mundo. É, eu quero que entre na rede. Ah, claro, posso fazer isso. Então eu vou embora. Se ele estiver vivo, eu vou trazê-lo. Preciso dizer para ter cuidado? Onde nós pensamos que estamos indo? Nós? Ah, eu. Não vamos sair da área do colégio. Não, não, eu só estou admirando a cerca, sabe? É um trabalho muito bonito. Porque se estivéssemos deixando o colégio no nosso segundo dia em uma nova escola, após ser expulsa da antiga escola por comportamento delinquente, entende onde estou querendo chegar? Ah, o Sr. Giles. O quê? Ele me pediu para pegar um livro para ele na biblioteca, porque eu tenho uma aula vaga e eu adoro ler. Não estava escrito no relatório? Sr. Giles? Pergunta a ele. Bom, talvez seja assim que se faz as coisas na Inglaterra. Eles têm a família real e todos os tipos de problemas. Mas aqui em Sunnydale, ninguém sai do campus durante o horário das aulas. Está claro isso? É, está. Esse é a Buff Summers que eu quero no meu colégio. Uma garota sensata, com os pés no chão. Assassinato, morte, desastre, o que mais? Paranormal, inexplicado. Botou desastres naturais? Terremoto, enchente. Chuvas de sapos. Certo. Chuvas de sapos? Acho que vai ter alguma coisa assim no jornal. Olha, eu vou colocar tudo na pesquisa do computador. Se tiver lá, vai aparecer. Qualquer coisa que nos leve aos vampiros. Enquanto isso, eu vou ficar aqui ajudando, parado que nem um idiota. Não como um idiota, só parado. A Buffy não quer que você se machuque e nem eu quero. Bom, então tudo bem. Antes a minha vida era um teste surpresa, hoje é uma chuva de sapos. Eu sei. E todo mundo acha que é só um dia normal. Ninguém sabe. É como se tivéssemos um grande segredo. E temos. Isso que é um segredo, quando se sabe algo que os outros não sabem. Então tá. Acho melhor eu voltar pra sala. Quer dizer, nós. Nós temos que voltar. É. A Buffy vai ficar bem. O que quer que ela encontre, ela vai se dar bem. É, eu também acho. Eu também. Me ajudaria tanto se você tivesse uma chave. Eles realmente não gostam que eu apareça. Por que não? Eles não gostam de mim. Como isso pode acontecer? Sabia que encontraria essa entrada mais cedo ou mais tarde. Só pensei que acharia um pouco mais cedo, né? Desculpe você ter esperado. Tá. Se vai continuar aparecendo desse jeito como se fosse o grande sábio mágico, dá para dizer o seu nome? Angel. Angel. Nome bonito. Não... desça lá. Aceite que eu vá. Você não devia estar se arriscando. Esta noite é a colheita. Se não puder evitá-la, o mestre caminhará. Se essa tal de colheita é uma festança, por que não impede? Porque tenho medo. Ele estará esperando você. Eu tenho um amigo lá embaixo. Ou, pelo menos, um amigo em potencial. Você sabe o que é ter um amigo? Eu não devia ter dito isso. Nos túneis, vá para leste, na direção do colégio. É onde eles devem estar. Me deseja sorte? Thank you. Boa sorte. Ai, o que você tá fazendo aqui? Uma coisa idiota, eu segui você. Olha, você... Não podia ficar em casa sentado sem fazer nada. Eu entendo. Agora vai embora. Não. Xander, é preciso. Ai, o Jesse é meu amigo, tá? Se eu puder ajudá-lo, é o que eu vou fazer. Além do mais, era isso... Ou aula de química. Então tá. Cruz, alho, estaca no coração. Isso resolve. Legal. É, na verdade não trouxe nada dessas coisas. Pensou bem. É que a parte do meu cérebro que poderia me trazer essas coisas tá me dizendo pra não vir pra cá. Mas eu trouxe isso aqui, ó. Ai, desliga isso. Tá. E agora? E agora o quê? Para a matança dos vampiros. Ah, fogo, decapitação, luz do sol, água benta. O de sempre. Já decapitou alguém alguma vez? Ah, já. Teve uma vez que eu fiquei encurralada por um cara que jogava futebol na universidade. Pelo menos ele jogava antes de virar vampiro. Mas ele tinha um pescoço muito grosso e tudo que eu tinha era uma faquinha de nada. Não tá gostando da história, né? Não, na verdade eu tô achando muito educativa. Porque eles se unirão, serão unidos. Do vaso jorra a vida. Jorra a vida. Na noite da lua crescente, a primeira parte do solstício, ele virá. É claro. Esta noite. Não! Era pra achar a sintaxe e comparar. Ou esperar. Vamos ao Bronze esta noite? Não, vamos a um outro lugar legal, em Sunnydale. É claro que vamos ao Bronze, sexta noite em casa. Mas devia ter estado lá na outra noite. Eu encontrei a Buffy e ela estava muito esquisita. Ela me atacou. Acredita nisso? Ai, acho que fizemos essa parte errada. Por que temos que criar esses programas? Não é a função dos panacas? Ela tá fazendo outra coisa. Ótimo. E aí sai o padrão, não é? Ou vai pro final. É isso! Talvez. Olha aí, eu saí do banheiro e ela veio correndo pra mim, gritando com uma estaca. Eu vou matar você! Eu vou matar você! Eu juro! Quem? Buffy. A garota nova. Mas afinal de contas, qual é a dela, hein? Ela é maluca. Já souberam da antiga escola dela? Não. Foi expulsa. Olha, pra mim não é surpresa. Mas por que ela foi expulsa? Porque é maluca psicótica. Não, não é. Que é? Não é maluca. Você nem a conhece. Com licença. Quem te deu permissão pra se meter? Eu me meto nas suas discussões particulares? Não. Por quê? Porque você é chata. Ai, ótimo. Acho que terminamos o programa. Finalmente, o pesadelo acabou. E aí, como é que se salva? Deliver. Deliver? O que é isso? Ah! estão perto. Como é que sabe? Não tem mais ratos. Jesse! Essa não! Jesse! Xander! Cara, você tá bem? Eu não tô legal, não. Numa escala de 0 a 10, eu tô com menos 1. Tudo bem, a Buffy é uma super-herói. Espera aí. Será que alguém ouviu isso? Eles sabiam que vocês viriam. Disseram que eu era a isca. Legal, só agora me avisa, né? Ai. Ah, não, não, não! Conhece outra saída? Não sei, talvez. Vem. Espera aí, espera aí. Eles me trouxeram por aqui. Tem que haver uma saída, eu acho. Eu acho que aqui não tem saída. Não dá pra passar por aquelas coisas. O que vamos fazer? Eu tenho uma ideia. Quer morrer? Jesse, eu sinto muito. Sente? Eu me sinto ótimo. Me sinto forte. Eu tô ligadão. Eu posso até ouvir os vermes na terra. Você não entende. Eu sei o que o mestre quer e eu vou fazer a minha parte. Quer dizer, você morre e eu bebo. Xander, a cruz! Jesse, companheiro. Somos amigos, não se lembra? Você, pra mim, é uma sombra. Então fica longe de mim. Te chuto! Temos que sair daqui. Sair como? Lá em cima. Ela caminha livre quando eu deveria estar bebendo seu sangue neste instante. Descuidado. Mestre, nós a encurralamos. Ah, agora me virá com desculpas. Vocês são todos uns fracos. Há muito tempo não preciso enfrentar uma caçadora. Isso não importa para mim. Ela não evitará a colheita. Significa apenas que haverá alguém que merece morrer quando eu for à superfície. Luke está pronto? Ele aguarda. É a hora. Traga-o até mim. Colin? Você falhou. Peça desculpas. Eu sinto muito. Pronto. Não foi tão ruim assim. Espere. Tem alguma coisa no seu olho. Buffy. Sou eu. Então, nenhuma notícia? Não, ainda não. Eu tenho certeza que estão bem. Encontrou alguma coisa interessante? Acho que talvez. Olhei os antigos jornais perto da época do grande terremoto em 37 e por vários meses antes houve uma série de assassinatos. Ótimo. Quer dizer, não ótimo nesse sentido. Continue. Bem, parecem ser do tipo que estavam procurando garganta e sangue. Agora faz sentido. É, mas queria que não fizesse. Meu sangue é seu sangue. Minha alma é sua alma. Meu corpo é seu instrumento. Nesta noite, mais consagrada, nós somos um. Luke é o vaso. Toda alma que tomar me alimentará. E suas almas me concederão a força para me libertar. Esta noite, eu caminharei sobre a terra. E as próprias estrelas se esconderão. Já encontraram o Jesse? Já. Ele morreu? Pior. É uma pena, Willow. Mas chegamos tarde demais. E estavam esperando a gente. Pelo menos vocês estão bem. Não gosto de vampiros. Vou assumir minha posição contra eles. Então, Giles, qual é a próxima má notícia? Que tal o fim do mundo? Você é o máximo. Foi o que descobrimos. Há mais ou menos 60 anos, um vampiro muito antigo e poderoso veio para esta terra, não só para se alimentar. Veio porque a cidade é um centro místico. É. Os espanhóis que primeiro se estabeleceram aqui chamaram de Boca del Infierno. Traduzido seria Boca do Inferno. É um tipo de portal entre esta realidade e a próxima. Este vampiro espera abri-lo. Trazer os demônios de volta. O fim do mundo. Mas ele estragou. Ou quer dizer, houve um terremoto que engoliu metade da cidade. E ele também. Sabe, abrir portais dimensionais é um negócio arriscado. As chances são de que ficou preso, como uma rolha numa garrafa. E essa coisa de colheita é para tirá-lo de lá? Acontece uma vez no século, nesta noite. O mestre recebe poder de um servo enquanto este se alimenta. Poder suficiente para libertá-lo e abrir o portal. O servo é chamado de vaso. E tem este símbolo. Então, eu tenho que destruir qualquer um com este símbolo e sem colheita. É, simplificando, é. E sabe onde essa reunião vai ser? Bom, há várias possibilidades, né? Eles vão pro bronze. Tem certeza? Qual é? Cheio de carinha nova dando sopa. É lá que o Jesse vai estar, pode crer. Então, vamos pra lá. O sol já vai se pôr. Eu tenho que parar em um lugar. Eu não vou demorar. Pra quê? Suprimentos. Beth? Mãe? Você vai sair? Eu preciso. Não é bem que vocês chegaram ontem à noite. É que eu não fiz barulho. Está acontecendo de novo. O diretor me ligou, disse que você faltou às aulas hoje. Mãe, eu estava fazendo um trabalho. Eu nem desarrumei a mudança e já recebo ligações do diretor. Mãe, eu prometo, não vai acontecer de novo. Mas eu preciso ir. Não. Mãe! As fitas dizem que devo me acostumar a dizer não. Mãe, é muito importante. Eu sei. Se você não sair, vai ser o fim do mundo. Tudo é vida ou morte para uma garota de 16 anos. Olha, eu não tenho tempo para conversar, Buffy, sobre isso. Você tem todo o tempo do mundo. Não vai sair. Agora, se quiser ficar aqui e fazer birra, eu não vou dizer nada. Mas se quiser descer, eu vou preparar o jantar. Garotos mais velhos são a melhor coisa. Garotos da nossa turma, esqueçam. São crianças, sabia? Como o Jesse. Não viram até a noite, me seguindo como se fosse um cachorrinho. Ah, ele me dá até sono. Mas os mais velhos, eles têm mistérios. Eles têm... Qual é a palavra que eu tô procurando? Carros. Eu não sou do tipo que se acomoda. É como fazer compras. Eu tenho que ter as coisas mais caras. Não porque sejam caras, mas porque são as mais caras. Sabe, eu... Oi, sou a linguaruda. Eu posso terminar minha frase? Ai, eu adoro essa música. Vem! Você quer? Oi! Alô? Homem da caverna, o que que é, hein? Cala a boca. Tá, mas só essa. Identidade. Ei, ninguém pode entrar sem se identificar. Vai entrando. Senhoras e senhores, embora tenham motivos para entrar em pânico. Francisco, não vai adiantar. Eu pensei que não tivesse banda hoje. Esta é uma noite gloriosa. E também a última que vão poder ver. Traga-me o primeiro. Espera aí, o que vocês querem? Dinheiro, é? Deus, o que houve com a sua cara? Olha, pessoal. Como ele cheira. Quase como sangue. Próximo. Tá trancada. Chegamos tarde. Eu não sabia que ia ficar de castigo. Não dá pra arrombar? Não, isso aí não dá. Tentem pela porta de trás, eu vou achar um jeito. Isso. Vamos. Espera aí. Toma. Abram as saídas e tirem as pessoas, só isso. Sem heroísmos. Tá, a gente se vê lá dentro. A gente tem que entrar antes que o Jesse faça alguma idiotice como é normal. Escute uma coisa. O Jesse está morto. Tem que se lembrar disso quando o encontrarem. Não estão olhando para um amigo de vocês. Estão olhando para a coisa que o matou. Essa é minha. São todas para o mestre. Eu não ganho, não? Sinto a força do mestre crescendo. Eu o sinto renascendo. Cada alma o aproxima mais. E outra! O vaso. Esta noite é sua ascensão. Esta noite veremos o fim da história. Seu sacrifício é glorioso. A degradação a mais sagrada. O quê? Sem voluntários? Uma bonitinha. Desculpe, eu interrompi alguma coisa? Você? Não achou que eu ia perder, não é? Esperava que viesse. Tô descendo. Quer sangue? Quero o seu. Só o seu. Por mim, tudo bem. Fique parado! parada. Não está tornando a coisa fácil. Jesse, meu amigo. Não me obriga a fazer isso. Amigo? Eu sempre quis matar uma caçadora. Um de cada vez. Rápido, rápido. Vamos ter que abrir a porta da frente também. Jesse, eu sei que ainda tem uma parte de você aí dentro. Tá bom. Vamos resolver isso. Jesse era um perdedor nojento que não conseguia sair com ninguém na comunidade. Olha pra mim. Eu sou um novo homem. Mestre, prove isso e estará livre. O que achou do gosto? Sai de cima dele! Tudo bem. Acaba com minha desgraça. Você não tem... Esqueça. Metal não pode me ferir. Você esqueceu uma coisinha. A luz do sol. Daqui a 9 horas, querido. Espero que tenha acabado. Nós vencemos. É. Evitamos o apocalipse. Ganhamos alguns pontos. De uma coisa eu tenho certeza. Nada vai ser como antes. Eu soube que foram grandes rivais lutando pelo pedaço. E tudo que eu posso dizer é que eles eram realmente horrorosos. E a Buffy, ela conhecia eles, o que é muito esquisito. Olha, eu nem me lembro de muita coisa, mas foi um show de monstros. Ah, eu devia ter ido. Devia mesmo, foi uma loucura. O que você estava esperando? Ah, sei lá, alguma comemoração ou ao menos uma reunião. As pessoas têm a tendência de racionalizar o que podem e esquecer o que não podem. Acreditem, eu já vi. Eu nunca vou esquecer, com certeza. Ótimo. Da próxima vez estará preparado. Próxima vez? Próxima vez por quê? Bom, evitamos que o mestre se libertasse e abrisse a boca do inferno. Mas não quer dizer que ele irá parar. A diversão só está começando. Mais vampiros? Não só vampiros. A próxima ameaça poderá ser diferente. Mal posso esperar. Estamos no centro de uma convergência mística. Podemos de fato estar entre a Terra e sua destruição. É, tenho que olhar pelo lado bom. Talvez ainda seja expulsa do colégio. Ah, saquei. É um plano, porque tem muitos colégios aqui na boca do inferno. Acho que podia explodir alguma coisa. Eles são bem rigorosos. Eu tava pensando numa abordagem mais sutil, assim. É, não estudar nunca, por exemplo. Meu filho. Arrgh!